Está autorizado. Cruzamento, o táxi até está em frente ao estacionamento do Cancelejo. Solas 47, direita 129, Solas. Direita 129. Solo San 3858, livrou? 3858, táxi via Alfa. Pode ser da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 3858. Salvador, 35218, boa noite. 35218, boa noite. Autorizado chegar a Mari, voo ITAP está presente. Correção, voo de ITAP, desça para o nível 050, quando no ideal de descida, QNH em Salvador, na 012. 5218, ciente. Autorizado ingresso na Juliette, portão 03. Autorizado Juliette, 03, por 3858. de Salvador, doutor 3662, cruzando no 90, torno 50, transfere no 32. A 3662, boa noite, autorizado a chegada Mari, desça para o nível 060, QNH1 no 012. 060, QNH no 012. João Itap, é o número 2 na aproximação, 3662. Itap, então, 3662. Oito, após Itap Voiduna, desça para 2000 pés, QNH 1002, Talis LS, para sequenciamento, mantenha a velocidade até Duna e reporte estabilizado. Para o 5218. Afirmativo, 5218. 5218, gente, gato. Meu no 3, gate 4, pushback acionar. Gate 4 tá livre, pode estar. No meu no 3. Na 3662, desce para 3.000 pés e está livre da restrição de altitude na posição ETAP. QNH na 092. 3.000 pés na 092, livre da restrição de altitude em ETAP. Está na 3662. Gonomeno 3, solicito táxi, BLB 105 a bordo, 105, 3 horas e 40, Campinas, Viracopos. Gonomeno 3, Índia, ponte para Dono 02, 1 no Noi, Despo 95, Kinegal 90, 1 no 2. Táxi, autorizado via Índia, ponte para Dono 0, 1 no 895, no 092, o Gonomeno 3, uma boa noite. CNH 6310, autorizado chegada à mar e desça para 4.000 pés, QNH 1012. 4.000, 1012, CNH 6310, pode Laduna? ITAP, autorizado, 6310. ITAP. Corre, Salvador, Gonomeno 3, pode esperar no 0, pronto. Autorizado, Gol, alinhado e decolar, Ventura 20 graus, 109. Autorizado ali ainda é colar 1-0, Gonomeno 3. Alô, Salvador, gol 1-8-5, atende da Papá para autorização, Guarulhos. Confirmando, o gol 1-8-5 está pronto, copo nisso. Pronto. Guarulhos, 360, via Zulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 1-9-8, aciona 5-4-6-0, gol 1-8-0-5. Decola 02, controle 19, decimal 8. 19, 8, boa noite. Já pesulou 1-6, decolada 1-0 com curva à direita. Dael Neda Brito. 5-4-6-0. Transponder controle. Acompanhou o controle? 1-9, decimal 8, com 85. 19, 8, transponder 5-4-6-0. 1-8-85. Tá 3662, desce para 2000, QNH 1092, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, reportará estabilizado no Zé, tá 3662. CNM 3610, desce para 3000 pés, QNH 1092, está livre da restrição na posição ITAP. Ok, sem restrição de Itaparica, descendo 3612, né? Controle 1-6-3, autoriza voar a posição Elefa? Elefa, 1-6-3. Autorizado? Autorizado. Obrigado. Voltando 3662, solicita a liberação da restrição de velocidade em TAP. Confirme, aeronave. 3662, restrição de velocidade em TAP. Está livre da restrição. Siga. Boa, Recife Salvador, 352, 18, boa noite. Segundo 218, avistado, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 mais. 218, ciente, baixado e travado. Localizador está 3662. Está 3662, completa aproximação, chame a torre da 1895. 1895, está 3662. CNMA 3-0, desce para 2000 pés, QNH 1-0-2, está livre LS, reporta estabilizado. Descendo 2000, livre, reportará. O Salvador está 3668, está 3662, boa noite. 362, cheque trem, livre pouso, pista 10. Ventulo 20 graus, 10 mais. Formará baixado e travado, livre pouso, então 3662. Travou 3662. Ciente, livre pouso, 120 graus, 102. Livre pouso. Confirma o vento, portanto, 3662. 120 graus, 102. Obrigado. No 3, centro Recife, no 288. 288, boa. Boa. Estabilizou 6310. 6310, completa a aproximação, torre na noite 95. 895, até lá. Dois solo às 11, direita 219 só. Direita 219, obrigado. Salvador, Santos 3662, boa noite. 62, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 3662. Vento 1, 00 graus, 629. Gente, livre pouso, 901. Sala do 188, 598, pushback e tramão. Salvador, gol 18858, pushback estacionamento. Autorizado, pushback sinal, portátil, gol Paulo, 103662, só confirma o portão pra nós, por favor. 01-362. Portão 01-362. É 310, solos 1 no 4, direito, 2 horas no chão. Do mal de manhã, direito. Tomou meu tango, tinha um passo de fundo. Só um minuto, copy. O tango voltando. Só alô, chame a 310, livrou. É 310, táxi Alfa, é porta antes da Juliette. Certo. O tango meu tango foi um passo de foto. Belo Horizonte, 360, autorizado, via peso 16, decola pista no 7, curva direita, Cidadael, Leda, após o abride, controle 19, decimal 8, aciona 5464, tango meu tango. Meu tanque correto, controle 119.8, saída da El, Leda Bridge. Confirma pelo meu tanque. Pista no zero, mantém a curva direita, saída da El, Leda Bridge. Confirma pelo meu tanque. Cliente, confirma POB, autonomia, o tango, meu tango. Cliente, para acionamento, táxi, torre, 198.95, tango, meu tango. Uno 885 para táxi, 160, a bordo, 3:45, até na Galeão. Autorizado táxi, Índia, ponto esperador no 02, 1895, que negou no 02, ou no 885. Meio táxi, Índia, ponto esperador 10, torre 1895, 1012, igual 1885, boa noite. Xanamé 310, mantém posição de da Juliette, aguarda, põe, taxiá, livrando a mesma, a Juliette. Após ingresso, ponto 612. Gente, aguardando o gol. Estou em Salvador, boa noite, gol 1885, ponte perdão na 0 pronto. Sente autorizado, alinhar e decolar no 885, vento 1 no 00 grau, 5 nós. A linha decola na 1-0, no 885. Decola os 2-2, controle 9 decima 8. 19-8 no 885. Passando 1500 metros. Gol 1885, contato radar, subida para nível 360, saída da EL. 360, subida da EL, ok. Confirme. 885, solicita 320, inicialmente, 320. Gente, aguarde autorização do céu. Será coordenado, gol 1885. Entendi. Salvador, boa noite, Otávio 3858, informação Papá, Fortaleza 350. 3858, Fortaleza, autorizado 370, via Pesulano 9, Bangu, Apuco, a paz direta. Escola Pistão 0, curva esquerda, saída mão, transição frota, controle 199, decimal 8, aciona 5503. Tá ali o táxi, ouvindo só pra mim? 5. Beleza, Pesolo 19, bom comprodir 5503 198. Peço apenas que o senhor me confirme a rota, eu não consegui copiar. A rota é Pesolo 9 até Bangu, após DCT Apuco, DCT Destino. Aqui, confere, Bangu, DCT Apuco, DCT Fortaleza, 3858. Reporta para o Fuxo. Tá, obrigado. De cruzamento, depois no final à direita, chame para a entrada no pátio 1. 604, boa, informação papá. Dona 604, boa noite, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, QNH 1-0 no 2. 050, Mari, boa, 604, chegou. Autorizado o cruzamento do pátio e depois à esquerda para o ponto de espera do 1-0, repasse para o decolar. No 604, direto Itap, desça para 2000 pés, que nega no 02, reposta visada no novo candidador. Itap, reposta para o ILS, reposta visada no 604. Confirme. Seu táxi é à direita, o senhor passou na interseção. No 885, chame centro, Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 128, decimal 8. 3325, 288, bola 225. Commodore approach. Good evening. Passarela 2226 for level 150. We have Papa. Passarela 2226. Cockpit name. Clear the Mari. Arrival report for descent. Mari arrival. We will receive your call for descent. Can we fly ETAP? Cleared. Descending for level 050. KNH 1012. Okay, with 1012, we understand, can we fly ETAP? Clear 2226, fly direct ETAP. Okay, we're flying ETAP, passenger 2226. Tango Romeo Tango, decola 30, controle 1998. 1998. Grato pela colaboração, Tango. Boa noite. Boa noite, Papa Romeu, Tango, Romeu, Tango. Papa Romeo Tango, Romeo Tango, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El. Subi para nível de voo 360, saída da El, Tango, Romeo Tango. Alô, Salvador, boa noite, 352, 16, Fernando com o Macá. Confirmando o trip 52 no meio. Afirma, Matheus, 52, 16. Tem que confirmar o horário do plano? Tratado de 02. Ele deve estar chegando daqui a um minuto no sistema para a Copa 52 no meio. Aqui possível para a coordenação, visa 170 HKJ. Ok, seja. Já é bom. Caju 170 autorizado, decola pista 10, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, controle 199, decimal 8, aciona 5511. Autorizado 170, embora 10 com curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, Control 598, transporte para o 5119. Reporta para o Push 5129. Vamos falar para o Push 5129. Alô, Oxanar 6310, papapá. 6310 Recife 350, autorizado, Ribeiro Isco 58. Decola pista no zero, curva esquerda, saída pouca, tração Caju, controle 119, acima 8, aciona 5476. 5476, confirma? Afirmo. Autorizado 350 Recife, Upper Whiskey 58, decolada no zero, curva esquerda, pouca Caju, 198, 5476, ou 6310. Tá correto, eu posso puxar 6310. Corta. Papá, Romeu Tango, chame centro, Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 128, decimal 8. 33, 25, 288, Romeu Tango, boa noite. Boa noite. Gol 1604, passando Duna, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, 1604, boa noite. A frequência da torre pro gol 1604? 11895, gol 1604. 95, obrigado. 8, reporta push. Tá autorizado o pushback, acionamento, reporta ataque 3858. 1590, gol 1604. 2226, are you make deviation? Not really. We are fine doing it. Yeah, we are aware of, yeah, we are a little bit left of the track, but we are fine doing it. 226, roger. 219, ao livrar com o Mesa, tá? Para Natal, na 362 Natal 370 autorizado, via Pesolu no zero, decola pista no zero, curva à esquerda, sai da Puga, transição Zipar, controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5502. 370, Upper Zulu no zero, Puga Zipar, controle 5198, transponder 5502, da 3662. Aponta, puxa. Reportará. Solo 604, Bivô, boa noite. 604, boa noite, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 0204. Para o táxi, o Santos 3258 tem 178 a bordo, 3 horas e 40, João Pessoa. Autorizado táxi via Índia, ponte para a torre, 1895, Kenegal no 0, no 2, Santos 3258. 312 via Índia, Alfa, lá 1895, dá uma boa noite, 3258. Please final contact tower 118.95. 118.95. Obrigado, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, passageiro 2226, ILS 10, vai passar o estado. Sente o passareiro do check-train de pouso, vento 120 graus, 12.